Neto, todos da equipe, muito obrigado. Diz que o programa é uma audiência fantástica, e às 5 da tarde, todos os dias, né? Os amigos aí da toda a Vaqueirama, do Bico do Papagaio também, todos ligados no Mundo Sertanejo, pela Rádio Natureza FM, em Sampaio, no Estadão do Tocantins. Meu amigo Luan Fachin, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Um abraço aos amigos da Rádio Nordeste FM, os amigos da Rádio Tal FM, Marcelo Pacífico e todos da equipe em Taubaté, Estadão de São Paulo. Os amigos da Rádio Liderança FM em Boa Esperança, Minas Gerais. Um beijo, Cristina, nosso ouvinte. Todos vocês que nos ouvem aí pela Liderança FM. Os amigos da Rádio Clube FM em Córrego Fundo, Estadão de Minas Gerais. Jean Carlos, Ludmila, todos da equipe aí da rádio. Muito obrigado, viu? É Leonardo canta, esse alguém sou eu. Meu pensamento são flores perfumando o vento até você. Meu momento, instante em que eu choro por não te ter. Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim: não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Tudo que for só será dos pés ao céu, pra eu amar você. Vai chegar inesperadamente embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai aí. Leonardo Cabra Danado cantou para vocês, muito legal, né? Esse alguém sou eu. Um abraço, meu amigo Miguel Maia, todos da equipe da Rádio Primavera FM, em Aparecida de Goiânia, exibindo o nosso programa. Meu amigo JJ, da Atlântica FM. Aí, cowboy, cabra danado. Um abraço a todos vocês da Atlântica FM, no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, exibindo o nosso programa. Meu amigo Thiago Luiz, em Prata, no Piauí, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha amiga Tafusca Antonelli, na cidade de Bituruna, no Paraná. Essa cidade nós temos a Rádio Bituruna FM, que exibe o nosso programa. Muito obrigado a todos da equipe, um abraço a todos vocês aí, viu? A Elisângela em Cacilã, em Altamira, no Pará, um abraço a todos vocês de Altamira, no Pará, ouvindo o nosso programa. A Mariana em Nova Monte Verde, no Mato Grosso, a Diana em Candu, na Bahia, um beijo para vocês aí de Candu, na Bahia, onde nós temos também a minha querida Ângela Maria em Itabuna, ouvindo o nosso programa. É, quem canta bonito no quadro Ao Som da Viola, recordando Christian e Ralph, Nova York. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, todos vocês que compõem as equipes das rádios que formam a nossa rede pelo Brasil inteiro, viu? Um abraço a todos vocês, amigos de cada emissora de rádio exibindo o nosso programa, cada diretor, cada locutor, cada programador. Os nossos programas são exibidos pela nossa rede, pelas nossas parceiras, pelo Brasil inteiro. Cada rádio tem o seu horário, né? De 5 da manhã à meia-noite, nós estamos no ar, aí através da nossa

você, gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Aí, Gustavo Lima, botou todo mundo pra dançar, né? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, muito bem! Heitor Anthony, meu amigo Heitor Anthony, radialista aí de Coniza, Mato Grosso, ele disse que não perde o nosso programa. Muito obrigado, Heitor Anthony, grande radialista da cidade aí, né? Muito querido pelos ouvintes dele aí na cidade de Coniza, Mato Grosso. E claro, não perde o nosso programa também. Minha querida Tiele, em Uberlândia, Minas Gerais, a Rose Porteirinha, também em Minas Gerais, um abraço a vocês, a Paulinha, a Juscelia Montoso, em Berilo, Estadão de Minas Gerais, os amigos da rádio Arai FM, os amigos da rádio Kauai FM, em Araçuaí, Zezito Martins, todos da equipe. Aí, meu amigo Ricardo Teles, grande parceiro nosso, aí da rádio Vitória FM, com Calzinho, Estadão de Goiás, em torno de Brasília. O Ricardo Teles, a Deus Helena Teles, o Jaime, o Caixeta, a Kelly. Um abraço a todos vocês aí da Vitória FM. Programa todos os dias, de 8 às 9 da manhã, em Cocalzinho, próximo a Brasília. Muito obrigado. Meu amigo Mardônio Ribeiro, da Cauípe FM. Um abraço a todos vocês de Caucaia, no Ceará. Aí, exibindo o nosso programa e ouvindo pela Cauípe FM. Valeu, Mardônio Pinheiro, muito obrigado. A Simone Maciel, em Taperoá, na Paraíba, um beijo para você, viu? Simone Maciel, todos da equipe da Rádio Taperoá FM, programa todos os dias às 6 da manhã, aí no Estadão da Paraíba. Quem vai cantar bonito agora? Luan Santana, Sinais. Sinais é o nome dela. Seu sorriso em meu sonho, segui seu rastro na areia do deserto. Eu escutei sua voz ao vento, senti seu cheiro cada vez de mim mais perto. Virei um louco meio obcecado pra te encontrar em algum lugar do mundo. E mesmo sem nunca ter te tocado, me pertencia bem lá no fundo. Me mostraram o caminho até você. Vagalumes guiam-me sem perceber. E no fim da estrada, uma luz parece ser você. Joga a mão assim, vai! Sinais me ajudaram a perceber o

Talvez você precise usar o colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Muito bem, aí cantaram pra vocês bonito, Decida, né? Milionário e José Rico, os Gargantas de Ouro do Brasil. Os amigos da rádio Campos Belos FM exibindo o nosso programa aí em Campos Belos, Goiás. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? A Priscila Ferreira em Itaipé, Minas Gerais. O meu amigo Claudinei Botelho da rádio Destaque FM. Muito obrigado, viu, Claudinei Botelho. Os amigos da rádio Destaque FM, muito obrigado pela parceria de vocês. Deixa eu mandar mais um alô aqui carinhoso para minha querida Lia, costureira, a nega de Wilson, na fazenda. Matheus e todos aí no centro da cidade de Araçuaí, ouvindo o nosso programa pela rádio Kauai FM. Valeu, Zezito Martins, cabra danado, muito obrigado, viu? Meu amigo Cido Bala, em Acreúna, Goiás, sempre ouvindo o nosso programa nas manhãs pela Rádio Canadá FM, muito obrigado. Cláudia Xavier, em Berilo, Minas Gerais, muito obrigado. Meu amigo Thales Oliveira, em Beira Rio, Bahia, Cristal FM, é a rádio que exibe o nosso programa aí na cidade, com muito sucesso. Muito obrigado. Jota Neves, canta bonito para vocês, de Brasília para o Brasil, Não Vá Embora. O meu coração não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa saber, não vivo sem você, ó minha paixão. O meu coração não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa saber, não vivo sem você, ó minha paixão. Aê, Jota Neves cantou pra vocês, Não Vá Embora. Um abraço, meu amigo Leandro Rui,

os amigos da rádio Destaque FM em Santana, Vargem, próximo a Boa Esperança. É, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Meu amigo Ronilson, da rádio Adustina FM, na linda cidade de Adustina, Estadão da Bahia. Minha querida Tânia Moraes, em Tatuapé, São Paulo. Daniel canta. E agora, para minha amiga Ângela Maria, em Itabuna, na Bahia. Faz tempo que eu não vejo mais seus olhos me olhando, que eu não sinto mais seu coração me amando. Eu não sei até que ponto eu posso suportar o seu jeito diferente, dia a dia castigando o sonho, foi virando pesadelo nossas juras de amor. De repente se quebrou. E agora? E agora? Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não entendeu. E se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver de solidão. O seu jeito diferente, dia a dia castigando o sonho, foi virando pesadelo nossas juras de amor. De repente se quebrou. E agora? E agora? Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não entendeu. E se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver. Que solidão. Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não me entendeu. E se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver de solidão. Não preciso dele pra viver de solidão. Ouvimos com Daniel, linda canção. E agora, né? Muito boa essa música. Meu amigo Vanderlei de Oliveira, os amigos da rádio Lírios do Campo, aí em Jaupassi, Goiás. Obrigado pela parceria, programa sucesso todos os dias, às 22 horas. Meu amigo Williams Júnior, diretor da rádio Cidade FM, município de Itaiangá, no Mato Grosso. A Kelly Eimael, em Cervo Grande do Sul, não perde nosso programa. Meu amigo Coruja, os amigos da mercearia do Coruja, aí na cidade de Jardim, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, não perde o programa, ouvindo pela 90.9. Muito obrigado, viu? Vou cantar para vocês, de Nonato Moleta, Encontro Real. Canta, Diego Valadares. Eu quase travei quando ela se aproximou e